ます。4リザート、ジュラスクラオイユ、コスマスクラス。Синхронизация стала видеть звезды скеза по... на процентном моменте подойдите. Привет, как вы знаете? Привет, звезды скеза. Как вы знаете? Zero, molhado, escorregadio, variável, 3-1. 2019, último. 2019, fim de pouso, trocear, na 1024. 4, adiciona identificação, chegada a Lomé de 1 autorizada, deixa via para o nível de voo 050, altímetro no 019. Roger, Summit identified to Control 120.8, Azul 5001, have a good one. Summit identified to Control, good evening, Azul 5001, the fire Sango 1, Machiva intersection. Azul 5001, with a contact on the pasture, climb to flight level 320, minus over on the pasture. Yes, minus number 1, profile the pasture, up to flight level 320, Azul 5001. Boa noite, 2774, ponto espera pronto. Boa noite, Azul 2774, autorizado aliás, decolar título 0, vento 1, 300, 049, é o título 0 no máximo. Aí decola no 02774. Decolado aos 45, controle 120 nesse momento, por velho. 208, boa! Yeah, departure control 5001. Request a return heading 215 around 10 knots commercial, right with that. Roger, clear the deviation. After flight to the position, report to level. Okay, Roger, after deviation, final record, lay the intersection, come back to the back of track, okay. Olha, Salvador, boa noite, 2774, colado na Coral No Bravo, passa 1500. Azul 2774, contato radar, botando nível de voo 180, via saída Coral No Bravo. 80, Coral No Bravo, 2774. Control 5001, back up to Echo. Roger, 5001. Yeah, thank you. Chegada do médio não autorizado. Desce para o nível de voo 050 via chegada, tenha dado no 09. Tá 3000, confirme, irá fazer o procedimento ali ao twist? É, relação batista, mas não é, né? Tá fora de operação aqui, ok? Uma informação recebida, 3000. Com 3000, o procedimento em uso é o LSX-Ray, com o que ele deseja fazer ele é Twist. Ah, não, a informação 3000 é Echo. Autorizado voar ITAP após o TAP Duna. Deixa para o nível de voo 050. Duna 354, deixa para 2.3, altimetria 019. Autorizado ao final do procedimento, ele é o TAP Duna da pista 0. Reporte estabilidade. 2.000. Call Recife Frequency 128 with small 35 is enable 123 with small 8. I see, Roger. Switch to Recife 128.35, enable 123.8, 5001. Have a good one. Já foi presenciada a atualização do ATI. Controle 3305 da zona, se escuta. Dona 09, deixando identificação. Chegada... Promédio não autorizado. Essa via chegada para nível de voo 060, altímetro 009. Contato 3305, contato radar para nível de voo 330. Isso é da PUC. Mantenha a etapa após o TAP Duna, 3600. Deixa ter restrições para 3.000 pés, que é legal na 09, número 2. Morreu, 3.000 para 3.000? Tá 3.000, Mantenha o Itapi após o Itapituna, desde que tem restrições para 3 mil pés, altímetro no 09. Então, sem restrições, 3 mil pés, Itapituna, no 09, 3600. 3306 vai se afastar na rua 035, evitando informações. Correndo por quantas milhas, 3305? Aproximadamente 30 milhas. Gente. Azul 4959, controle. Azul 4959, está a 54 milhas, sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 80, chame o controle de Léo, frequência 90, décima 1. No 098, ação de identificação, chegada ao momento não autorizado. Desça via chegada para o nível de voo 050, altímetro no 09. Fica forte, se poderia voar a flor de Aracaju. 3305, após o desvio, Jamo, após Jamo, Aracaju. Ah, então vai ter que bater a flor mais um pouco, porque a Jamo ainda não está. Gente, 3305, confirme se após o desvio tem condições de voar para o meu foco 08. Agora, afirmativo, o meu foco 08. Tem condição de voar da presente? Afirmativo. 3305, vou no meu foco 08. Ok, na próxima 08, só 3305. Meu 354, confirme estabilizado. Rebateu. Completa sinal, chama o turno, frequência 98, decimal 95. Rebateu. Então, 3600, busca para 2000 pés, Canadá 1009, autorizado a sinal do procedimento IELTS, experimenta pista 0, reporte estabilizado. 2000, IELTS X-Ray 10, reportará estabilizado, tá 3600. De Salvador, boa noite, eu vou no 354. 354 é forte visual com o campo baixar travar, 90 graus, 2 nós, eu tinto 0 no ar. Quer contar aula? 354. Agora o nível de voo 190, solicite ao centro Recife, frequência 126, decimal 85, altera 125, decimal 45. Obrigado, boa noite. 4, solo 5, 7, direita, 0, Fox Trot, 2, 9. 2, 9. Momo 370, via, mas eu não estou no possível, é a proa de curtir. Tá 4, 7738 e apoio 2010, corredor 320, autorizado, vai direto para posição Momo. Momo, por favor, já ajuda, obrigado. Mantenha o nível de voo no 80, chame o controle e as frequências do 20 para cima 1. Azul 2774, voo direto Raíra, boa noite. baixa do tempo no zero, por autorizado dentro do carro. Ok, baixa travado dentro do carro, vamos ver uma vez. Sierra. Passarinho 2224, boa noite, acionando a identificação. Chegada para mais um autorizado, desça para o nível de correção. Reporte quando pronto para descida. E o altímetro em Salvador no 019. Comando 19, já passando a descida, foi autorizada até 150. Gente, passarinho 2224, desça para o nível de voo 080. Se tiver condições, da presença está autorizado para direto o TAP. Eu vou estar aqui de 182, 2, 4, 4, 3. Xanera 224, boa noite, autorizado ali em decote no 0, veto variável com medo de nós, altinho no 0, 9. 234, desça para o nível de voo 050. Ok, descendo 050, 22243. Cinema 224, Plaza 25, controle 120, destino 8. Controle Salvador 208, né, 224. Controle Salvador, Cinema 224. Cinema 224, boa noite, contato radar, vou para o nível de voo 90, após 2010, vou direto com a Índia. 2010, com a Índia, 224. Passando do 2224, desça via para 2000 pés, altímetro 009, autorizado o final do procedimento e aliança da pista 0, a porta estabilizada. Passando do 2000 via para 2000, a porta estabilizada, ou 2224. 5127, atenção de identificação, chegada no momento não autorizada, busca para o nível de voo 050. Sendo identificação, chegada para mais uma autorizada, fica para o nível de voo 060 via chegada, altímetro 009.